corrupção. Underground, que vem do coração, executado pela mão. Provoca sensação entre os irmãos. Sou febril, com muito mais humor que Benny Hill. Tenho mais magia que Copperfield. Ganho mais speed do que Keanu Reeves. Deixo-te mais gelado do que Mr. Freeze, admit. Se o Mike fosse bola, eu seria eu mesmo. Represento o meu time até ao dia em que morrermos. Mais buggy do que não. Grito mais alto que James Brown. Tenho mais força de propulsão com foguetão. Fui a Lua, Saturno, Plutão, sou astronómico. Tenho mais noivas que Santo António. Mais radioativo que Plutónio. Conho. Acabaste de entrar no espetáculo do Guto. Agarra a tua dama, tu sabes que eu cama sutro. Machutos e pontapés que o Zé Pedro e o Tim. Ponho-te mais vermelho que os bacanos de Pequim. Nesta dimensão lírica tu és o espectro, eu sou o Pentium. Faço uma simples passagem. Vento, se eu fosse uma maçã tu serias a minha larva. Mais afinidades que o vai a merda e o vai a fafa. Sou mais pontiagudo que as orelhas do Spock. Mais trondoso que o marketing da Superdoc. Vou mais fundo que nas calças, vai o fudilho. Tenho orgulho em ser abstêmio, não fumo nem pilho. Mais apreciado que a paisagem de Van Gogh. Ponho-te mais azul que a primeira vez que provaste Glock. Atenção, entraste em zona perigosa. As minhas rimas têm mais saída que o leite da mimosa. Consigo ser tão belo e espinhoso como a rosa. Tenho mais tentáculos que o padrinho do Cosa Nostra. Metes-te à minha frente e começas a gaguejar. A tua cabeça não pensa, então o corpo vai pagar. Tenho mais tração que os pneus da Michelin. As minhas letras têm mais poder que o Mitterrand. Se o rap fosse caneta, eu seria a sua tinta. Todo um aqui corta como Ronaldo faz uma finta. Larga o microfone, estás a fazer muito barulho. Tens uma grande fachada, mas lá dentro eu sou entulho. Tenho mais quilometragem que a Rosa Mota a correr. Ainda mais urgente que o salve-se quem puder. Sou culto produtor e estou aqui para te dizer.